Ezequiel, deste uma de ouro, Senhor é o meu Deus. Veio a palavra do Senhor, dirigiu-se a mim com amor. Contra o faraó ele falou e seu poder se revelou. O meu rio é meu, ele disse, mas o Senhor com força não cede. Prenderei o peixe, assim será. Sobre a terra o meu juízo virá. Saberão que eu sou o Senhor. A terra em desolação, mas ao final em minha mão restaurarei a nação. Saberão que eu sou o Senhor. A esperança vai brotar, mesmo em meio à aflição. O meu povo vou ajuntar. 40 anos de solidão, mas eu trarei a redenção. A terra será minha outra vez, e meu povo encontrará a paz. Do cativeiro eu farei voltar, na terra de Patros vão habitar. Reino baixo, mas não vão esquecer que eu sou o Senhor, o seu viver. Saberão que eu sou o Senhor. A terra em desolação, mas ao final em minha mão restaurarei a nação. Saberão que eu sou o Senhor. A esperança vai brotar, mesmo em meio à aflição. O meu povo vou ajuntar. Poder na casa de Israel, a voz do Senhor, um grande papel. Abrirei a boca, proclamarei que eu sou o Senhor e sempre serei. Saberão que eu sou o Senhor. A terra em desolação, mas ao final em minha mão restaurarei a nação. Saberão que eu sou. Português e Worship, a Concivitões BPM.